Então vamos lá. Bom, nessas quatro aulas eu analisei o problema do desenvolvimento da inteligência mais do ponto de vista psicológico, se quiserem, psicossocial. Não entrei em nenhum momento no problema dos estudos propriamente dito. E é isso mais ou menos que eu gostaria de abordar hoje. Toda a linguagem que nós usamos, ela não saiu do nada e não é um produto natural. Ela é um produto de uma longa acumulação histórica, durante a qual, quer dizer, valores, significados, símbolos, evocações, etc., vão se depositando na linguagem, de modo que a diferença de linguagem entre uma pessoa que obteve apenas a formação escolar normal do Brasil e uma pessoa culta, a diferença é quase que a de um animal para um ser humano. Por exemplo, se você pegar a tradição literária, você vê que todo escritor que se preza, ele absorve essa tradição literária, a incorpora e a modifica. Ele pode acrescentar alguma coisa, ou pode até modificar a visão do conjunto. A coleção desses escritos fundamentais, cujo valor foi preservado ao longo dos séculos, preservado e reiterado ao longo dos séculos, confirmado e reiterado ao longo dos séculos, isso aí forma o que alguns estudiosos chamam o cânon. Tá certo? E o cânon é um material sem o qual você nunca vai entender absolutamente nada, nem da história, nem da vida humana, nem muito menos das Sagradas Escrituras. Eu acho assim, o suprassumo da pretensão idiota é um sujeito que não domina a própria língua e fica dando lições sobre as Sagradas Escrituras, quando ele não é nem capaz de pesar o valor das palavras. Você veja, quando você abre o Gênesis, né? Como é que começa? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Muito bem. O céu e a terra têm 20 ou 40 séculos de história do seu simbolismo. Então, é claro que a terra que ele está se referindo é algo mais do que o planeta Terra, e o céu também é mais do que, né? O que em inglês se diria o sky. O sky não é o heaven, né? Então, se você não tem sequer uma ideia da tradição do uso dessas palavras ao longo da história da civilização, você vai atribuir significados arbitrários, que valeriam, vamos dizer, apenas para você. Isso é, não vale nada. Eu sei que existe uma diferença, que já foi consolidada também pela tradição, entre as letras humanas e as letras divinas. Não é isso? Mas não é porque o sujeito está lendo algo que pertence às letras divinas, tá certo? Que ele tem os meios de entendê-las sem ter passado pelas letras humanas. Isso é absolutamente impossível. Você pode ter partido de um exemplo simples: se o sujeito não foi alfabetizado, não adianta ele ler a Bíblia, que ele não vai poder ler a Bíblia. Agora, existem níveis de alfabetização. Quem diz que o nível elementar é suficiente? Você acha realmente que os evangelhos, os escritos sagrados da tradição judaica, foram escritos por pessoas com esse nível de alfabetização? Em alguns casos, essa diferença é tão evidente que ela salta aos olhos. Se você pegar, por exemplo, São Paulo é um dos grandes escritores da humanidade. Então, a linguagem dele tem uma riqueza de evocações que não termina mais. Tá certo? Agora, se o sujeito não tem esta retaguarda histórica, por assim dizer, ele simplesmente não vai entender, né? Não tem, não tem, é assim uma pretensão, eu acho, quase demente. E é por isto, vamos dizer, pelo desprezo pela alta cultura, que a religião que vigora no Brasil, tanto entre os católicos quanto entre os protestantes, é uma religião apenas de aparências. É aparência de decência, né? Aparência de moralidade e aquele obediencialismo mecânico, que, na verdade, é uma blasfêmia. Ele todinho é uma blasfêmia. Quer dizer, você cometer o adultério, ou você matar uma pessoa, talvez não seja tão grave quanto fazer isto, porque você está sobrepondo ao culto de Deus, ao culto dos ensinamentos de Deus, o culto do mundanismo, o culto da opinião, a opinião do seu grupo ou a opinião das pessoas. Tá certo? Então você está caindo na pior das heresias. O que você entende de Deus é o bom comportamento no mundo. E se você é uma pessoa bem vista, você parece decente, isso é tudo o que se exige. E se você, vamos dizer, para defender às vezes uma verdade óbvia ou defender a própria igreja contra uma traição, você usa uma expressão mais violenta, então você feriu a regra número um do mundanismo. Todo mundo tem que ser educadinho. Então, o céu brasileiro está repleto de pessoas educadinhas. É isso. E isto é o grau mais baixo a que um ser humano pode chegar. Quer dizer, o grupo de referência dele, ou a sociedade em que ele está, é a máxima autoridade que ele conhece. Tá certo? E acima disso, ele supõe um Deus abstrato que teoricamente legitima tudo isso. Mas Deus não foi consultado a respeito, e ao longo da Bíblia você tem um monte de referências contra isso. Tá certo? Então, é verdade que a religião brasileira sempre foi superficial. Não é isso? Então, durante o Império, sabe que os dois imperadores eram maçons, eles não gostavam muito da igreja, embora a princesa Isabel era bastante católica, mas os dois imperadores, Pedro I e Pedro II, não gostavam nem um pouco. Pedro II vivia gozando da cara da filha por causa desse negócio de religião, e ele era um darwinista convicto. É? Então, por causa disto, durante o Império, a igreja foi muito perseguida e muito sufocada. Na época não havia, praticamente não havia religião protestante no Brasil, era só católica. Então, quando começou o Império, havia 3 mil monges no Brasil, quando terminou tinha 8. O governo proibiu fundar novas escolas religiosas, proibia o acesso dos superiores das ordens religiosas para fiscalizar as ordens locais, donde resultou que todo padre tinha duas ou três amantes e às vezes 18 filhos. E a igreja estava para acabar no Brasil, quando chegou o núncio apostólico, Dom Vital, e tentou botar ordem no coreto. O que o governo fez com ele? Botou-o na cadeia. E este foi uma das causas da Revolução Republicana. A igreja se aliou com uma parte da maçonaria que estava descontente com esse estado de coisas, e foi só a partir da República que a igreja pôde respirar no Brasil. Mais tarde, quando chegam as igrejas evangélicas, elas vêm com a teologia da prosperidade e com a espécie da religião medicinal, que é você vai lá para curar sua hemorroida. Né? Então, se você pegar, vamos dizer, a média da pregação evangélica no Brasil, ela é de uma grosseria, de uma vulgaridade assim espantosa. E o pessoal não percebe que tudo isso é blasfêmia. Ora, pergunto eu, se você não consegue nem mesmo respeitar o espírito humano, como é que você vai respeitar o espírito divino? Se você não sobe à altura do humano, se você não assume a sua condição humana na sua plenitude, é certo? Você, tudo que você possa ouvir dizer a respeito de Deus são só palavras vazias. Não vai significar absolutamente nada, a não ser no aspecto mais sensível, que é o aspecto das proibições e da moralidade mais visível, nunca da moralidade interior, né? Então, hoje em dia as pessoas veem. Sei que para as pessoas se revoltarem com esse estado de coisas, foi só quando atingiu o bolso. O fato de que, num país que tem 70 mil assassinatos por ano, as pessoas se rebelem contra o desvio de dinheiro público, isso já é um crime maior do que o desvio de dinheiro público. Porque significa que o dinheiro público tem muito mais valor do que a vida humana. Então, ao governo corrupto, não, esse é um povo corrupto. O povo está corrompido até o fundo da alma. Todo o seu sistema de valores está tudo errado. E eu fiz esse teste com relação à questão das eleições, que na hora da eleição eu disse: olha, se você tem uma apuração secreta, a eleição não vale. Eu disse isso desde o primeiro dia. Passaram-se 4 anos para que a pessoa começasse a dizer isso no Senado, nos tribunais. Ontem deu uma entrevista do jurista Modesto Carvalho dizendo exatamente a mesma coisa. Mas como é que um jurista leva 4 anos para perceber uma coisa dessa? Então você tem uma crise da inteligência, uma crise da moralidade, uma crise da consciência, uma depressão de tudo isso. Quando eu falo em criar uma nova elite intelectual, isso obviamente não tem nada a ver com criar uma militância conservadora ou criar uma militância cristã. Isso é tudo uma besteira. Nós temos que primeiro elevar o nível geral da coisa, entendeu? a hora das decisões políticas chegará daqui 30 ou 40 anos. E, por enquanto, toda e qualquer proposta política é vazia, porque você não tem, se o sujeito não tem o imaginário que lhe permita apreender o verdadeiro estado da sociedade, ele está lidando só com uma sociedade de papel, sempre. E este fenômeno, que eu até acho que já observei durante esse curso, de que até os anos 50, 60, você tinha literatura, no cinema, teatro, que refletiam algo da sociedade brasileira, e hoje você não tem mais. Quer dizer, a partir dos anos 70, 80, a produção escrita foi refletindo apenas a experiência interna de um certo grupo, que era o grupo dominante, o grupo que dominava a mídia, os meios de comunicação, etc., etc., e que julga que os seus problemas são os problemas da nação. Quantas pessoas compõem esse círculo? No máximo 10 mil. Então, essas 10 mil sentem que aquilo que aconteceu a elas aconteceu ao Brasil. Então, mais tarde, entre os outros grupos, né, os grupos racialistas e gaysistas e feministas, etc., que também acham que os seus problemas são problemas do universo, quando, na verdade, são interesses grupais muito pequenos que estão sendo afetados. Não é isso? Então, por exemplo, o problema, até é um problema, uma tragédia, a tragédia do transexual que quer ser tratado no feminino, mas, e que você é obrigado a negar os seus próprios olhos para dizer a ele o que ele quer que você diga. Quer dizer, eu estou vendo um homem, mas ele quer que eu o chame de mulher também. Então, eu furo os meus olhos para não desagradar a norma de polidez vigente. Esse é o ponto que nós chegamos. Né? E pior, quando esses grupos dizem essas coisas, as pessoas que não concordam, a máxima de reação que eles têm é a reação moralista. Quer dizer, o sujeito que tem realmente um preconceito contra essa gente, e ele expressa o seu preconceito, a sua emoção de desagrado, mas não, realmente não está entendendo o que acontece. Né? Então, essa coisa, por exemplo, da mudança dos pronomes de tratamento, você tem que dizer ela quando você está vendo ele, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com sexo, mas nada, nada, nada, nada. Isso é geração de dissonância cognitiva. Isso é engenharia social. Então, o problema da imoralidade sexual não entra nisso aí. Porque se você acha que o objetivo de tudo isto é fazer uma sociedade libertária, a sociedade da gandaia geral, onde todo mundo pode comer todo mundo, você está muito enganado. É só você observar o rumo que as coisas tomaram nos Estados Unidos, que nos precedeu nesse processo. E se você vê que, ao contrário, a sociedade se torna cada vez mais controladora e repressiva, ao ponto de que as novas gerações, o que eles chamam os millennials, têm muito menos interesse em sexo do que seus pais e muito menos do que seus avós. É isso que acontece, né? Então, a liberação sexual termina sendo a total repressão sexual. Quer dizer, a vida sexual vai ser totalmente administrada pelo Estado, não há mais intimidade, não há mais contato íntimo. Primeiro, contato íntimo. O que é o contato íntimo entre homem e mulher se você usa uma camisinha? Não há contato entre as mucosas, né? É tudo que é uma película de látex. Você finge que está lá, mas não está lá. E isto, são gerações já que dão, a única experiência sexual que eles têm é esta. Ou seja, é uma masturbação usando o corpo do outro, como se fosse uma boneca inflável. O que acontece? Olha, eu comecei a ter vida sexual muito antes da camisinha, eu sei o que é isto. E sei a diferença que isso faz. Agora, pessoas que nunca tiveram essa experiência, vão dentro do contato carnal real, a imaginação sexual delas é muito diferente. E é por isso que chegam a aceitar a hipótese, vamos dizer, de bonecas infláveis ou de bordéis inteiros de bonecas robôs. Eles não conseguem distinguir mais entre o contato carnal e a masturbação. Não conseguem, eles não sentem isso. É? Então, o que você está observando é uma dessexualização da sociedade. E quando as pessoas dizem, não, então estão abandonando o cristianismo, etc., etc., também porque não conhece a história. Porque hoje em dia muito mais gente vai à igreja do que no século XII ou XIII, no auge da cristandade, ia 2% à igreja. É? Hoje são pelo menos 15 ou 20. É muita coisa. Aqui nos Estados Unidos muita gente vai. Parece que é 40% os cristãos americanos católicos, protestantes, vão à igreja. É muita coisa. Então, isso está melhorando. Mas tem outras coisas que estão piorando, entre as quais a famosa vida sexual da humanidade. Você já ouviu alguém dizer isso por aí? Não, as pessoas não percebem. Então, as novas gerações, primeiro, foram todas educadas do socioconstrutivismo que as impede de compreender o sentido dos textos. Segundo, recebem toda essa carga, vamos dizer, de falsos debates, porque é falso de um lado e é falso do outro. Por exemplo, o pessoal ouve slogans e se entusiasma pelos slogans. Então, nós temos que defender a família, estão destruindo a família. Falo, não, estão destruindo algumas famílias. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Você acha que os Rockefeller estão destruindo a própria família? Você acha que o Rockefeller vai falar, vamos tentar aqui um novo modelo de família? Chama o vizinho, o cara da frente, todo mundo agora é família, você faz uma suruba geral e vira família. Você acha que alguém, tem alguma família multimilionária que faz isso, meu Deus do céu? Nenhuma faz. Então, significa que ter uma família está se tornando um privilégio da classe alta. Então, isso reproduz uma situação idêntica da escravidão romana, onde só a pessoa, a partir de um certo nível social, casava. Os outros procriavam a esmo. Eu preciso dos escravos. Os escravos, uma vez por ano, eram reunidos num lugar e tinha uma suruba geral de 3 mil pessoas, e daí ninguém sabia quem era filho de quem. Nós estamos voltando a essa situação. Então, tem um bando de idiota de um lado que acredita que isso é liberdade sexual, e tem outro bando de idiota do outro lado que diz que isso é destruição da família. Então, isto, na verdade, é a maior valorização da família que já existiu. Exatamente como em Roma, a família não é para qualquer um. É só para quem pode. Então, a família é como a propriedade e é como o direito à legítima defesa. Em Roma havia, teoricamente, o direito à legítima defesa, mas só quem tinha condição de ter armas e pessoal armado para trabalhar para ele tinha a legítima defesa. Os outros estavam à mercê de quem os atacasse. Então, querem criar a mesma situação de novo, Então, eu não vejo um único debate público no Brasil na qual você não veja esse baixíssimo nível de consciência de parte a parte. Ou seja, praticamente ninguém está dizendo nada que vale a pena, a não ser, às vezes, um detalhe. Por exemplo, quando o cara protesta contra a apuração secreta, bom, ele está certo, mas isso não impede que isso seja 1% de sabedoria com 99% de besteira. Este mesmo cidadão que disse isso, já disse muita besteira em outra época, sem perceber, mas há coisas que você acaba sendo forçado a perceber de algum modo. Forçado principalmente por um tal do Olavo de Carvalho, continua falando e falando, falando, falando, até que um dia a coisa entra na cabeça. Então, isto tudo é o quê? Isto é falta de cultura. Agora, pergunto eu, existe, pode haver o culto sem a cultura? É o culto do quê? Quer dizer, você não tem o legado civilizacional que está passando através dos ritos e que adquire, na verdade, significações mais profundas à medida que o tempo passa. Você não tem essa longa acumulação, de significados e valores. Então, o único jeito para você sair disso é você adquirir uma cultura real. E adquirir a cultura é através do cânon, meu Deus do céu. O cânon se baseia no seguinte: a humanidade pode errar, mas dificilmente todos erram o tempo todo. Então, aquilo que foi aprovado ao longo dos séculos e continua sendo matéria de interesse, é isso que é o cânon. Nunca houve ninguém que dissesse que a Divina Comédia é ruim. E o sujeito que disse que as peças de Shakespeare eram ruins, que foi Voltaire, até hoje as pessoas riem dele por ter dito isso. Foi praticamente o único sujeito que não gostou do teatro de Shakespeare no mundo. Então, esse, evidentemente, está fora do cânon. Então, a ideia de repassar às pessoas um mostruário do cânon foi o que inspirou essa série dos Great Books. E o que não quer dizer que eu acho uma beleza esse projeto dos Great Books. Você tem vários defeitos fundamentais, primeiro na seleção dos livros. A seleção era muito centrada naquilo que influenciou a história americana. Né? Então, o que não entrou na história americana não pesa. E segundo, o projeto todo era de formar um cidadão consciente, um cidadão capaz de acompanhar os debates públicos, entender e votar corretamente. Eu acho que nós precisamos, o Brasil, nós precisamos de algo mais do que isso. Nós precisamos criar verdadeiros intelectuais. É fácil você verificar que qualquer movimento político, qualquer um, ele começa com discussão entre intelectuais, discussões muito reservadas, das quais, às vezes, a geração seguinte nem ouve mais falar, não sabe de onde aquilo saiu. Nesse livro que eu estou escrevendo, que eu tenho dado as aulas do COF baseado nos capítulos dele, você tem uma ideia, estou tentando passar uma ideia das fontes remotas de ideias que hoje circulam na boca de todo mundo. Então, por exemplo, hoje você vai no cinema, você assiste um filme que tem índios, os índios são sempre sábios, eles têm um contato com o além e os brancos são todos uns grosseiros, broncos, violentos. Da onde saiu isso? Essa ideia surgiu do nada? Não, essa ideia começa a circular em 1910, entre intelectuais. Se você pega a obra do René Guénon, do Jung, mais tarde um pouco do Schuon, está tudo ali. Então, é claro também que essas ideias que entram em circulação e se apostam na mente das massas, elas só muito poucas são originariamente ideias políticas. Em geral, são ideias culturais ou filosóficas, ou às vezes escolas artísticas que criam um certo modo de viver, um certo modo de sentir. E isso vai se impregnando na memória popular. E quando chega o seu Zé Mané, chega como se fosse uma lei da natureza, uma coisa que sempre foi assim, que as pessoas sempre sentiram assim. Então, ele não tem a ideia do poder que algum filósofo ou escritor morto está exercendo sobre ele. Ele está obedecendo aquilo, ele não sabe. Ele pensa que ele é autônomo. Quer dizer, a ilusão, essa ilusão da liberdade, eu sigo minha própria cabeça, eu penso com meus próprios miolos. Isso é absolutamente ridículo. Sabe quem pensou com seus próprios miolos na humanidade? Ninguém, ninguém nunca. Isto é impossível, porque, em primeiro lugar, você está pensando numa língua. Foi você que inventou a língua? Foi você que inventou o repertório de significações que ela passou para você? Hã? Foi você que criou as reações imediatas a esta ou aquela palavra? Você não criou nada disso. Então, isto é realmente um produto acumulativo. Claro, você pode alcançar um grau de liberdade muito grande na medida que você absorve esse conjunto, né, e você consegue pensá-lo como um todo. Então, aí você começou a pensar com a própria cabeça, a pensar alguma coisa que ninguém pensou antes. Senão você está pensando com todas as cabeças que o antecederam. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a tradição da poesia universal, se você ler os poemas do Ezra Pound é uma revisão da poesia universal. Poesia em todas as línguas, chinês, árabe, tudo que existe. Ele pegou, reuniu e falou, vou dar uma forma de conjunto para esse negócio e criar um novo cânone. E, de fato, ele criou. Porque hoje você só vê essa tradição antiga através do Ezra Pound. Todo mundo vê assim. Né? Quer dizer, você está lendo poesia chinesa, sim, você está lendo pelos olhos do Ezra Pound. Então, isso quer dizer que é possível um homem se sobrepor ao seu universo cultural. Claro, mas só depois que ele engoliu. Enquanto você... É aquele negócio do Jean Piaget, quando o coelho come alface, é alface que vira coelho, não é o coelho que vira alface. Então, enquanto você está sendo deglutido pelo sistema, pela história, pela tradição cultural, que você nem consegue enxergar como um todo, é porque você está dentro dela que nem Jonas da barriga da baleia. E você está lá dentro, repetindo os sons que você ouve na barriga da baleia e dizendo, eu penso com meus próprios miolos. Quer dizer, aí é o suprassumo da impotência cognitiva que se celebra a si mesma como se fosse onipotência. No Brasil isso é regra geral. Eu não conheço um brasileiro que não tenha opinião sobre tudo. Tudo o que ele nunca ouviu falar. É a norma do Cílio Bocaneira. Nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. Isso é regra universal no Brasil, pô. Quer dizer, o único argumento válido na lógica brasileira é o argumento ad ignorância. Os outros são todos sujeito ouve os outros argumentos, ele acha que não, tem alguma coisa errada, tá com sofismas. A palavra sofisma também virou um negócio, né? É, sofismo, argumento ad hominem, eu não sei porque eu fui ensinar essas palavras para as pessoas. Hoje eu me arrependo, né? O livrinho do Schopenhauer fez um mal desgraçado. Ele encarando, não sabe nem escrever, o safado escreveu argumento ad hominem com N no fim, né? O outro escrevia, né, assim, us Zeitgeist. Zeitgeist é singular em alemão. Eu falo os Zeitgeist, ah, bom, melhorou um pouco. Quer dizer, vocês fazem citações em línguas estrangeiras que eles não conhecem e acham que estão fazendo bonito. Então, olha, o Brasil está virando o país mais ridículo do mundo, gente. Né? E, neste ponto, você vê as pessoas querendo discutir. Ah, tem aqui solução para os problemas nacionais. O Ciro Gomes diz que tem solução para todos. Se eu pensar muito para entender que ele não sabe do que ele está falando. O sujeito acha que com uma reforma econômica ou administrativa ele vai melhorar isso aí? O sujeito acha que com uma intervenção do exército ele vai acabar com o banditismo? E tudo isso é tão imensamente ridículo. Mas é um ridículo se a gente vê de fora, mas se a gente está lá dentro é tragédia. Quer dizer, na verdade é um humor sádico. Fazer piada disso é um humor sádico. Mas pior quando você vê um sujeito burro sofrendo por culpa dele mesmo, chega uma hora que você começa a fazer piada sádica em cima do cara. Né? Então, a primeira coisa, só existe diálogo possível entre pessoas que têm mais ou menos o mesmo domínio dos fatos pertinentes. Não é isso? Você não pode discutir com um sujeito que não sabe do que você está falando. Então, quando que houve um debate assim no Brasil nos últimos 50 anos? Nunca. Porque ou um não entende o assunto ou os dois não entendem. Então, a maior parte, quando eu participei de coisas chamadas debates, eu não estava debatendo nada, eu estava tentando ensinar um jumento. Até no debate com o João Pedro Stedler, eu tive que citar para ele coisas do próprio livro dele que ele já tinha esquecido. E pensa que ele se deu por achado? Não, você não sente. Quer dizer, você não sentir o absurdo do que está dizendo, né, é um dos sinais mais graves de deficiência mental. Não é doença mental, é deficiência mental. Né? Então, digo, se esta geração não puser um basta nessa coisa, quer dizer, chega de falatório idiota, né, agora nós vamos saber do que estamos falando. E antes da gente poder pensar em problemas nacionais, tem muita coisa que você tem que pensar antes. Em primeiro lugar, você tem que pensar o seu problema. Então, não existe a ação sem o agente. Então, vamos ver se o seu agente está em condições. Assim como você consertar uma máquina, você precisa da ferramenta, mas a própria ferramenta está quebrada, então dançou. Mas, no caso, nós somos as ferramentas. Nós podemos agir na realidade. Mas quem somos nós e qual é a força de que nós realmente dispomos? Eu tenho a impressão que a minha própria vida nos últimos 20 anos ilustra para vocês o poder que um escritor pode ter. É um poder imenso. Você pode virar tudo de cabeça para baixo. Mas virar tudo de cabeça para baixo resolve o problema? Eu falo, claro que não. Isso foi apenas para avisar que existia o problema. Agora, como é que vai resolver? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei fabricar outras ferramentas que possam fazer o mesmo que eu estou fazendo, ajudar a civilizar aquela porcaria. E a primeira coisa, a primeira condição para isto é que estas pessoas tenham um repertório de informações que seja mais ou menos o mesmo, que elas entendam a linguagem umas das outras. Então, quando você não tem isso, você vai partir para o quê? Para a adivinhação e para a fantasia. E você vai adivinhar as coisas dentro do nível de causa e efeito que você consegue conceber. Não é isso? Então, ontem mesmo eu estava lendo um sujeito que dizia que o Bernardo Kister é um agente do Silvio Grimaldo, o qual é um agente do Olavo de Carvalho, né? O qual é um agente dos neocons, os quais são agentes da conspiração judaico-maçônica. Bom, não deixa de ser uma interpretação dos fatos. Né? É até onde o sujeito conseguiu. Falei, não, tem algo aí que eu não estou compreendendo. Então deve ter um fator secreto. Fator secreto só pode ser o quê? Uma conspiração, pô. Então, Você isso. nem sabe dos reptilianos, meu. Ah, não, esqueci o reptiliano. Então, você imagina que, eu penso assim, vamos supor que fosse mesmo uma conspiração. Como é que um sujeito, um neocon ou um conspirador judaico-maçônico, reside em Nova York, talvez nunca saiu de lá, né, vai compreender tão bem a situação brasileira a ponto de ele dar instruções a mim ou ao Silvio Grimaldo? Né? Aqui, para você encontrar um cara que entende a situação dos Estados Unidos, é difícil. Agora, um aqui para entender a situação de lá, tá muito. Por exemplo, agora, essa semana saiu uma entrevista de um cientista político que, pela primeira vez, um cientista político, um, aqui, que nem, com H, H-U-M, que nem no cheque, né, descobri que a economia brasileira é socialista. É? Eu digo, ah, ele entendeu, é? A gente está dizendo isso faz 30 anos, meu Deus do céu. Não é eu que estou dizendo. O Meirapena diz isso aí 20 anos antes de mim. E no fim, tem um PhD americano que entendeu isso. É quase um milagre. Então, outro assim, nós não sabemos quais são os problemas brasileiros. Nós sentimos vagamente alguma coisa. E quando a coisa aperta o nosso sapato, nós achamos que é o sapato geral. Né? Por exemplo, o número de pessoas que dizem, não, o nosso problema são resíduos da ditadura militar, ou resíduos da nossa formação escravocrata. Tem gente que diz isso, pô. Quer dizer, você imagina que um passado colonial de 3 ou 4 séculos atrás ainda é um fator ativo na história hoje. É? Quando a experiência te mostra que um programa da Rede Globo basta para mudar os sentimentos e atitudes das pessoas em 24 horas. Então, o que interessa o passado nacional? Como força causal presente, ele simplesmente não existe. Agora, no Brasil, uma das demonstrações de cultura é isso. Não, porque na Batalha de Guararapes aconteceu não sei o quê, na ocupação do território do Acre, foi para. O que que isso pesa hoje? Hã? Pois é. Então, quando, vamos dizer, as questões que agitaram a vida dos nossos antepassados já desapareceram completamente da memória e os seus efeitos foram apagados. Então, certamente o passado não pesa nada. Se você disser, por exemplo, a eclosão do nazismo, o passado pesou alguma coisa, o passado imediato, que era tratar de Versalhes, o país sendo oprimido, etc., etc. Bom, isso pesou alguma coisa. Bom, as tradições nacionalistas, patrióticas, também pesaram. Né? O alemão sempre sonhou ter uma religião só dele. Né? E sonhou inventar uma religião. Na verdade, inventou. Né? Inventou várias até. Né? Então, bom, ali tem um passado, mas esse passado pesou porque as pessoas o conheciam. Né? Essa mitologia germânica toda. Bom, o nego lia isso nos livrinhos de infância, ele via isso na ópera do Wagner, isso aparecia no romance, então é uma coisa que está presente para ele. Né? Mas você acha, sei lá, que a Guerra do Paraguai, ou a Batalha de Guararapes, está tão presente na memória brasileira ao ponto de poder pesar em alguma coisa. Desapareceu completamente. E só interessa a memória de curto prazo. Agora, por que que eu posso perceber isso e os cientistas sociais não podem? É simples. Eles saltaram direto de uma incultura ginasiana para uma formação especializada numa determinada ciência. Eles acreditam que estão dominando a coisa, mas eles não entendem o discurso geral. Eles não entendem a língua geral. E eles não têm pontos de comparação. Você não conhece a história, não é só a história dos acontecimentos políticos, é a história da mentalidade, a história das ideias, dos símbolos, dos valores, da história da imaginação. É tudo isso é o que dá densidade ao que você diz. Então, por exemplo, o sujeito pode aprender na escola que houve um estilo naturalista, ele pega a definição do estilo e acredita que conhece aquilo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O naturalismo surge na Europa inspirado pelos progressos da ciência natural, especialmente o darwinismo, não é isso? Os estudos sobre hereditariedade, genética, etc. E, então, aparentemente, você podia explicar a conduta de uma pessoa por fatores genéticos ou fatores evolutivos. E toda a obra do Émile Zola É mais ou menos assim. Daí tem um sujeito aqui nos Estados Unidos que quis apenas copiar o Emile Zola. Esse senhor chamou-se Frank Norris. Ele escreveu um romance chamado MacTig, é o nome do personagem, que depois foi filmado pelo Eric von Stroheim, um dos grandes filmes de todas as épocas. E, veja, uma coisa é você ser naturalista em Paris, mas o MacTig pegava como... O MacTig, não, o Frank Norris, o autor, pegava como cenário assim, a América inteira, todo o imenso território americano. Então, opa, uma coisa é você falar de determinismo geográfico, por exemplo, se inspirando em Thomas Buckle, né, como uma teoria que você leu. Outra coisa é você ver as pessoas assim, como minhoquinhas dentro de um território imenso do tamanho da América. É? Então, hoje em dia, ninguém aguenta mais ler o romance naturalista, ele é só por curiosidade. Mas o livro do Frank Norris, ele dá um alcance simbolista para o naturalismo. Então, você lê o livro do Frank Norris, você vê, ele evoca a frase do Pascal, para mim evoca pelo menos, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Qual o título do livro mesmo? MacTig. T-E-A-G-U-E. É a história de um dentista que é um sujeito meio primitivo, um homem muito forte. Muito forte e muito violento. Ele casa com uma moça, daí a moça ganha na loteria, mas não quer dar o dinheiro para ele. Ele mata a mulher e foge com o dinheiro. Aí daí tem um outro cara que persegue ele. É uma tragédia. Mas tudo isso se dá dentro do cenário americano. Então, bom, o naturalismo transposto ao território americano adquiriu uma significação épica que ele por si mesmo jamais poderia ter. Então, você vê como, por exemplo, esses nomes de estilos não significam grande coisa. Simbolismo, romantismo, naturalismo, realismo, bom, pode querer dizer muita coisa, porque você não tem o equivalente científico dessas ideias, você só tem o equivalente imaginativo. Eu, por exemplo, eu guardo a recordação do romance do Emile Zola e guardo a recordação do livro do Frank Norris. Tá certo? Onde o naturalismo alcança uma dimensão de profundidade que os simbolistas estavam tentando obter fugindo do naturalismo. É? E assim por diante. Também eu sugiro que vocês leiam dois livros no Brasil. Um se chama Amazônia Misteriosa, do Gastão Cruz, e o outro é A Selva, do Ferreira de Castro, que é um romancista português. Ora, A Selva do Gastão Cruz é assim, é um monte de coisa verde com jacarés e boias, né, umas flores enormes, né, uma floresta densa na qual você não enxerga nada, é isso a Amazônia dele. Agora, o Ferreira de Castro enxerta o fenômeno Amazônia dentro da história humana. Então, de repente, a Amazônia não é mais um acidente geográfico, ela é um cosmos inteiro, no qual, vamos dizer, os seres humanos lutam para realizar seus objetivos e são várias vezes derrotados, não só pela paisagem, evidentemente, pela invencibilidade da paisagem, mas também por toda a conduta dos seus semelhantes. Então, de um lado você tem o naturalismo na sua expressão mais crua, né? Então, é ainda, como no romantismo, a busca da cor local. Então, de repente, a literatura brasileira se povoa de jiboias, de macacos pregos, de tamanduás, etc., etc., né? O modernismo fez isso. Né? Aqueles quadros da Tarsila do Amaral, aqueles homens com um pezão desse tamanho. Né? E o único negro que entendeu a Amazônia foi o português, meu Deus do céu. O Ferreira de Castro é um tremendo romancista, tremendo. O Ferreira de Castro era comunista, mais comunista que Lenin. Né? Eu disse, sim, mas ele era comunista ideologicamente, o que não quer dizer que a imaginação dele fosse comunista. Né? Você vê, muitas vezes... Por exemplo, a melhor coisa que eu li sobre o romance do Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um ensaio do Otto Maria Carpo, onde ele vê a ressonância do hinduísmo no tratamento da paisagem, sobretudo do personagem, a cachorra chamada Baleia. Ele diz, não, isso aí é uma visão hinduísta do cosmos. E ele tem razão. Agora, o Cristiano Ronaldo também era comunista. Então, vamos dizer, a ideologia do cara é uma coisa, a imaginação dele é outra. Quer dizer, se a imaginação for apenas um traslado da ideologia, então não é uma obra de arte, porque é apenas propaganda e não vai sair do nível do debate ideológico do momento, que é o que acontece com os primeiros livros do Jorge Amado. Jorge Amado tornou-se um romancista aos poucos, à medida que ele foi deixando de obedecer, de servir ao partido, e deixou sua imaginação voar. Então, vamos ver, se hoje fosse possível criar, vamos dizer, um romancista da envergadura do Graciliano Ramos ou do Jorge Amado, mesmo que os dois fossem comunistas, eu me daria por satisfeito. Porque a nossa luta aqui não é na esfera ideológica. Né? Mesmo na área propriamente política, né? Você achar que os movimentos políticos se definem pela sua ideologia é coisa que só um imbecil como Marco Antônio Villa pode acreditar. Porque você pega o movimento comunista, ele mudou de ideologia 500 vezes. Né? Mas, estrategicamente, ele continuou unido. Então, os movimentos políticos, eles têm uma unidade de tipo estratégico, não de tipo ideológico. A ideologia é um discurso de autojustificação. Né? Então, o discurso de autojustificação tem tanto a ver com a natureza da ação política quanto as desculpas que o assassino inventa para o crime que ele cometeu tem a ver com a realidade do crime. Quer dizer, se é uma autojustificação, então é evidente que é um monte de história da carochinha. Né? Claro que a ideologia pode afetar a mentalidade das gerações seguintes. O sujeito entra no movimento comunista e já recebe o impacto daquela ideologia, mas isso não quer dizer que a prática dele de todos os dias vá refletir essa ideologia. Não, ela vai refletir a estratégia, a tática que estão em ação no momento. Não é isso? E a flexibilidade disso é imensamente grande. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, quando estoura a guerra, a União Soviética para de fazer discurso contra o Ocidente e cria o discurso do Front Popular. Todos são bem-vindos, os burgueses, né? Vamos nos aliar com os burgueses. Os burgueses deixaram de ser os maiores criminosos, porque tinha um criminoso mais perigoso. Então, isso pode mudar 500 vezes. Né? Isto quer dizer que, para você conhecer a história de um movimento político, você precisa ver a tensão dialética entre discurso e ação. E é muito complicado esse jogo. Né? Então, por exemplo, você pensa que os muçulmanos querem vir e implantar o Islã e botar uma doutrina islâmica na cabeça de todo mundo. E por que estão estuprando todas essas mulheres na Europa? Quer dizer, antes de você tornar a plateia sensível ao discurso islâmico, você precisa esculhambar com o restinho de civilização que tem ali. Primeiro precisa produzir o caos. Da onde vem isso? Isso vem da alquimia. Solve et coagula. Primeiro você dissolve, para depois que você cria uma nova coagulação, uma nova forma. Então você entende por que o Islã, com todo o seu discurso moralista, fomenta a imoralidade. Então, é uma operação alquímica. Isso sempre funciona. Comunista é a mesma coisa. Ele promete a liberdade sexual para todo mundo, vamos fazer a gandaia geral. Por exemplo, entre as duas guerras, Berlim é chamada capital mundial do pecado, não é isso? E no começo da Revolução Soviética também havia teóricos da liberdade sexual, Alexandre Kollontai e outros. Daí fizeram a revolução, Lenin imediatamente mandou parar com a gandaia e matou quem insistia. A delinquência juvenil, né? O Partido Comunista durante décadas fomentou a delinquência juvenil na Rússia. Então, logo tomaram o poder, mandaram matar todos. Eles acabaram com o problema da delinquência juvenil matando os seus agentes. Então, o que é isso aí? Solve e coagula. Agora, Se você chegar no Brasil e dizer, olha, para você entender um pouco o processo político, você precisa estudar algo de alquimia, eles vão rir na sua cara. Quando, na verdade, todos os estrategistas políticos do mundo sabem disso. Agora, para você saber disso, você precisa ter estudado um pouco. E você precisa ter... Não é você estudar a coisa especializada na qual você está interessado por motivos práticos no momento. E muito menos que você está interessado para passar de ano para tirar um diploma. Você precisa entrar na cultura humana. Vamos dizer, no mínimo, cultura ocidental. Então, o cânone ocidental, bom, ele não é o suprassumo, ele não é o máximo. Se você pensar, por exemplo, no Oriente Islâmico, você tem mais e melhores poetas do que no Ocidente inteiro. E o Irã sozinho tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira. Então, você pode ampliar, depois pode e deve ampliar. Mas, se você não pega nem o que está mais próximo de você, então você não tem um vocabulário comum para você discutir com outros intelectuais do mesmo nível. Então, a aquisição do cânone é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sua inteligência. Você não vai usar para nada, tá certo? Porque não se trata, vamos dizer, de subsidiar a sua ação, tá certo? Mas trata de subsidiar você. Né? Você não está pensando na ação, você está consertando o agente primeiro. Então, isso aí é tudo uma ação imanente. O que você aprende fica em você. Para que isso se expresse depois sob a forma de uma ação e de uma ação pública, bom, transcorre muito tempo. E a primeira ação que é obrigatória é o trabalho que você mesmo vai fazer em cima desse cânone. O seu trabalho de compreensão disto, isso serão as suas obras, velho. Você não está mudando nada na hora das coisas, você não está fazendo uma reforma administrativa, você não está, sei lá, resolvendo o famoso problema da fome no Nordeste, o qual não existe. Né? E o brasileiro é um povo muito bem alimentado. O brasileiro falta sapato, moradia, transporte, serviço médico. A única coisa que não falta é comida. A comida do Brasil é, até era uns anos atrás, anormalmente barata. Mas o próprio fato de você lançar uma campanha contra a fome, quando o que está faltando não é comida, e sim tudo mais, isso já é uma prova de alienação. Porque a fome é um símbolo da miséria geral. Não é? Você pode tomar o símbolo pelo simbolizado e aí você está espalhando confusão. Então, falei miséria, eu fui saber o que era miséria era quando fui para a Romênia, antes eu não sabia, não. Eu tenho que imaginar que miséria é aquilo que tem no Brasil. Na Romênia tem leproso andando na rua, gente. Você já viu isso no Brasil? Na Romênia tem hordas de cachorro solto na rua e pode estraçalhar você em um minuto. Tem isso, né? Tem exércitos de meninos de rua pedindo esmola. Fizeram contar em São Paulo quantos meninos de rua tinha em São Paulo, cidade de 20 milhões de habitantes, tinha 5 mil. 80% deles tinha casa, pai e mãe. Então os meninos de rua são um problema no Brasil? São um problema você dar umas palmadas na bunda do cara e mandar eles para casa. É esse o único problema. Mas na Romênia não. Eles não tinham mesmo para onde ir. Você vê, na Romênia, o McDonald's era um restaurante de luxo. A gente economizava meses para ir no McDonald's. Eu vi isso com esses dois olhos. Eu fiquei com vergonha da choradeira brasileira. Aqui você vê também choradeira. Você vê os negros aqui chorando o tempo todo. Que eles são oprimidos, que eles são discriminados, etc, etc. Os negros americanos são a 18ª economia do mundo. Superior à da Arábia Saudita. Superior à da Suécia. Né? Então você imagina, assim, o bisavô desses caras foi escravo, pô. O sujeito chegou aqui no fundo do poço. Duas gerações depois ele está no topo. E quanto mais sobe, mais reclama. Isso aí é total alienação, é incapacidade de você julgar a situação real. Então, aí surge o problema, quer dizer, o que eu devo ler? Você deve ler aquilo que todos sempre leram em toda parte. Você deve ler Homero, deve ler Shakespeare, deve ler Dante, deve ler Goethe. Né? Isso, você fazer o cânone. Eu fiz o seguinte artifício quando eu era jovem. Eu li a história da literatura ocidental do Carpo e, na margem, eu ia anotando os nomes de cada autor importante que eu iria ler pelo resto da minha vida. E eu estou cumprindo esse programa ainda hoje. Tem autores que eu marquei lá aos 18 anos e que só agora comprei o livro. Eu nunca saí disso e esse programa me fez muitíssimo bem. Porque, em primeiro lugar, você adquire um senso da proporção dos vários valores que estão em jogo. E, evidentemente, você supõe que se você entra num debate literário com alguém, o seu interlocutor tem a mesma referência, ele sabe do que você está falando. E não é só referência erudita, não. É referência de símbolos, de emoções, de experiências internas, que para as outras pessoas não tem sequer nome. Se você adquire esta retaguarda, às vezes a menção de um nome de uma pessoa já te abre um universo inteiro. Se você falar, por exemplo, da experiência da natureza nos livros do Emile Zola e no livro do Frank Norris, qualquer americano culto entende imediatamente o que você está falando. E essas coisas servem de ponto de comparação para o debate sobre a vida real, inclusive a vida política. Então, entendendo como a falta disso é uma coisa grave, né? É a Torre de Babel, gente. Então, corrigir isto só tem um jeito. Traz a lista do cânone e começa a ler agora. Talvez dentro de 10 anos você comece a participar mentalmente, imaginativamente, do que o Mortimer Adler chamava, com razão, a grande conversação. Ou seja, o que você fala significa algo dentro de uma escala humana geral, não só na escala de Vila Nhocunhé ou da repartição pública onde você trabalha, ou da maldita faculdade que você está frequentando. Muito bem. Eu não vou fazer um intervalo hoje, porque hoje nós vamos ter que terminar em tempo de nós comermos alguma coisa. Então, passamos para perguntas imediatamente. Pode pensar 2 minutos aí, daí solta as perguntas, já são 7h20 no meu relógio e nós não podemos passar das 8 horas. Pode vir perguntas por aí também. Uma coisa importante também é o seguinte: não existe nenhuma tendência pública voltada ao desenvolvimento da inteligência. Não existe. Né? Pode existir, vou fazer um cursinho, você vai fazer tais exercícios, etc, etc. Isso nunca funciona. Porque a inteligência se exerce na realidade. Né? Você aprender a resolver um monte de probleminha hipotético te torna habilíssimo em resolver probleminhas hipotéticos. E, na verdade, bom, e sempre será uma inteligência especializada, inteligência verbal, inteligência matemática, inteligência espacial, ou inteligência social, como eles chamam. Bom, na verdade, você usa tudo isso ao mesmo tempo, sem poder diferenciar essas coisas. Né? Tem perguntas aqui. Diga. Tem uma série de perguntas. Uma série de perguntas que foram enviadas ao longo da semana e que elas estão falando mais ou menos sobre a mesma coisa. Então, vou fazer uma só. Que é... Alguns falam assim, como resolver a questão sobre a distração, né, quando está estudando e acaba pulando de um assunto para outro. E E a mesma pergunta, né, feita de outra forma, assim, quando a gente tem vários focos de atenção, se isso prejudica o desenvolvimento da inteligência, e como lidar com isso? Olha, eu te dou dois exemplos. No século XVIII existia um grande cientista, biólogo, chamado Barão Cuvier. Cuvier era muito rico, morava num castelo, e no castelo tinha um corredor, e nesse corredor tinha várias bibliotecas e vários laboratórios de diversos assuntos. Ele ficava o dia inteiro transitando de um para o outro. Quer dizer, estava estudando um negócio aqui, cansou, muda de assunto, cansou, muda de assunto, cansou, muda de assunto. O geógrafo, Richard Burton, é o homônimo do ator, não era tão rico, então ele tinha apenas 16 mesas, uma para cada assunto. E ele passava o dia inteiro mudando de assunto. Não há o menor problema. Eu leio 15, 20 livros ao mesmo tempo. Sempre fiz isso. É. O problema da distração não é a distração. Você simplesmente perdeu o interesse. Então você vai tratar de outra coisa. Depois esse interesse e volta. Tente dar um sentido circular a isso. Tente voltar sempre. Né? Mas não adianta forçar além da medida do seu interesse real. Talvez, ligado a essa questão, você pudesse falar um pouco da importância da prática da meditação. Peraí. Talvez para subsidiar um pouco essa resposta, fosse possível refletir um pouco sobre o tema da importância da meditação na vida intelectual. Muito bem, então, Hugo São Vitor tem um escrito que eu considero um material quase obrigatório, isso aí está no meu site, que chama Pensar, Meditar e Contemplar. Então ele diz, o que é pensar? Pensar é você simplesmente transitar de uma ideia para outra, você faz isso quase que automaticamente. Às vezes você tem que dirigir um pouco o fluxo do pensamento, mas é simplesmente uma fileira de pensamentos. Meditar é fazer o contrário. Você partir de uma ideia e rastrear para trás a origem dela. Aquela pergunta que você fala, de onde você tirou essa ideia? Eu sei que não adianta fazer essa pergunta, porque as pessoas respondem justificando a ideia. Daí eu tenho que repetir a pergunta com outra forma. Eu não perguntei as razões que fundamentam a ideia, eu perguntei a origem dela. Da onde você a tirou? Em 100% dos casos a pessoa não sabe. Então você pode ter tirado a ideia de uma experiência, da imaginação, de algo que você leu. Tá certo? Então você pode rastrear no sentido histórico e só aí você pode rastrear os seus fundamentos. Porque a hora que você sabe a origem, por exemplo, a origem, de onde aquilo saiu na sua experiência, bom, você pode analisar a experiência para ver se a própria experiência que você teve não limitou a sua compreensão do problema. Ontem mesmo estava exemplificando como eu tirei a ideia das direções do espaço da minha criação de tartaruga. Eu nem sabia que tinha esse nome. Muitas vezes, tem muitas ideias importantes que aparecem para nós na infância, e nós não sabemos o nome dela, e depois nós adquirimos outras ideias na escola, em vez de desenvolver as que nós já tínhamos. Ora, a ideia que tem uma raiz na experiência, ela significa alguma coisa, ela tem um valor. Não é isso? E você não deve se afastar dela, você deve aprofundá-la, porque essas são as ideias que você realmente tem. E, por fim, diz Hugo São Vitor, o que é contemplar? Contemplar é você ver os fios entrecruzados de várias meditações e contemplar como um conjunto. Então, assim, é como a construção de uma catedral, onde você tem centenas de linhas de força que se entrecruzam para manter de pé um edifício. Agora, tem pessoas que dizem que meditação é não pensar em nada, o que é absolutamente impossível. Posso falar uma pergunta? Pode, mas faça bem alto e faça aqui. Professor, eu acho que hoje o senhor falou uma coisa muito maravilhosa, que é assumir a condição humana na sua plenitude. E uma outra coisa que o senhor disse é de como a ignorância pode ser uma heresia, tá uma blasfêmia, uma ofensa a Deus. E eu ia fazer uma pergunta, ou talvez pedir que o senhor falasse um pouquinho mais, de como com essa riqueza imensa dos padres, dos textos de Agostinho, de Santo Agostinho, de São Tomás, de outros padres da igreja, a gente não ouve um padre lendo um pedacinho que seja dessa literatura maravilhosa, que seria a música os nossos ouvidos e um louvor a Deus imenso, que é a obra, que é essa catedral, que é o conhecimento humano que foi construído, não é? Eu gostaria que o senhor enfatizasse isso para a gente, por favor. Então, olha, se você ler os evangelhos, você procura observar se alguma vez Nosso Senhor Jesus Cristo ligou para a opinião da plateia. Ah, não posso fazer tal coisa porque vai pegar mal. Não, ele fazia exatamente o que pegava mal. E isso aí é o inverso do que as pessoas hoje chamam de religião. A religião é um conjunto de normas para você ter uma conduta decente perante a opinião pública. Quer dizer, você já começa na blasfêmia direta, você inverteu tudo. Quer dizer, o mundo, o que chama o mundo, o que é o mundo? O mundo é o falatório. Né? O pessoal também entende tudo errado. Os inimigos da alma são o mundo, o diabo e a carne. Eles não sabem o que é isso. Quer dizer, o mundo é isso que vocês estão cultuando. Não é um mundo físico, planeta Terra. Não é. Esse aí não tem culpa de nada. É. O mundo é a atmosfera mundana. O que é a atmosfera mundana? O falatório. E você ter medo do falatório? Bom, existem três aspectos do culto, que é o temor, o amor e a obediência. No caso, você pode não gostar do falatório, mas você o teme e o obedece. Então, esse é o seu Deus. Você entende que isso é exatamente o inverso do ensinamento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, o que é o ensinamento de Jesus Cristo? Deus sonda os rins e os corações. Quer dizer, ele sabe o que você está pensando por dentro. Agora, a pergunta é a seguinte, você sabe? Né? Ou você esconde as suas ideias de você mesmo e só admite aquelas mais bonitinhas? Né? Você sabe, você está consciente das suas tensões internas? Ou você faz de conta que você é um bloco de coerência igualzinho ao modelo, ao modelito pregado pelo pastor ou pelo padre? Então, isso quer dizer que, sem algum conhecimento prático, na verdade, da alma humana, e o que a literatura vai nos dar é um conhecimento prático e não um conhecimento teórico, a literatura constitui eminentemente histórias, são vidas imaginárias, tá certo? Nas quais, evidentemente, nós nos reconhecemos, por mais que os personagens sejam diferentes de nós. Por quê? Porque nós não somos iguais a eles, mas temos a possibilidade de ser. Se você lê a história de um criminoso, fala, bom, não cometi crime nenhum, mas eu poderia ter cometido. Os fatores que estão em jogo na alma do criminoso são mais ou menos os mesmos que estão em jogo na minha alma, só que eu acabei, por sorte ou por outro motivo, adquirindo um formato diferente. Então, também você compreender as pessoas, bom, é o grau mais baixo e mais indispensável da compaixão. Por que que é compaixão? É você sentir a mesma coisa. Mas no Brasil, quando aparece alguma conduta que você não gosta, a primeira coisa que você faz é não compreendê-la. Ou seja, você não se identifica com ela nem imaginariamente. Claro que há condutas que estão além da sua possibilidade de se identificar. Tem alguns, chegou no limite, daqui para dentro eu não posso entender mais. Então você saiu da área do humano, entrou num outro negócio. Ou no patológico, ou talvez até no diabólico. É absurdo, você não pode compreender. E o absurdo também existe. E ele também existe dentro de você. Então, até isso você pode compreender. Você compreender que é absurdo e compreender que não dá para compreender é compreender. Não é isso? Quer dizer, é o tal negócio do mapa da ignorância. O que que me faltaria saber para compreender aquilo que eu já sei? Então, vocês barram no limite, daqui para dentro não dá para compreender. Mas se você não tem sequer, vamos dizer, o sentimento da compaixão com o outro, porque você simplesmente não entende e não quer compreender, porque você não quer se contaminar daquilo, você não quer sujar a sua linda autoimagem, você não é, claro que você também não é obrigado, bom, agora eu vou contar em público todos os meus pecados. Né? Não, isso é uma coisa que tem na Igreja Ortodoxa e em algumas igrejas protestantes. Eu acho isso completamente absurdo. Porque, primeiro, as pessoas que estão ouvindo, vamos dizer, é uma plateia anônima, você não sabe quem vai compreender, quem não vai compreender, você não sabe se aquilo vai fazer bem para eles ou vai fazer mal. Então, eu ainda sou partidário da boa e velha confissão para um padre que nem sabe quem você é, de preferência. E se ele souber, ele vai fazer de conta que não sabe. Né? Então, ora, a confissão não adianta nada se você não faz primeiro o exame de consciência. O que é o exame de consciência? São perguntas que você faz para você mesmo. No livro do Adolphe Tanqueray tem uma lista de 100 perguntas. Né? Em geral, das 100, você cometeu 99. Só que você não sabia. Então, à medida que você vai tendo essa visão, e que você sabe que mesmo a confissão e a comunhão não vão curar você, elas vão te absolver dos pecados que você cometeu até aquele momento, para que no dia seguinte você possa fazer tudo de novo, então você entende a dificuldade da vida humana. E você entende por que, que existe a misericórdia divina. Porque é o que está na Bíblia, está em Isaías, ele pergunta, ele diz para Deus que se você fosse julgar tudo com exatidão, quem sobraria de pé? Então existe uma espécie de matemática divina que abole as leis da matemática, né? E concede o perdão a quem não merece. Eu sempre rezo pedindo a salvação, não porque eu mereça, mas porque eu preciso dela. Né? Eu não mereço, mas eu preciso. Então, você adquirir esta consciência, você tem que entender que todos os seres humanos são iguais a você, nesse sentido. E que, vamos dizer, a boa conduta aparente é um culto mundano. Claro que você tem o dever de não escandalizar as pessoas, isso aí também. E tem coisas que não pode fazer porque você vai... O que é escandalizar? Escandalizar é mostrar para ele algo que esculacha com a fé dele, bulhamba com a fé do cara. Você não pode fazer isso, evidentemente. Mas... o culto da boa aparência, o culto da decência, a decência é a coisa mais, para mim, é a coisa mais imoral que existe. Porque é a essência do mundanismo. Né? É o negócio da mulher de César, quer dizer, ela é impecável e parece impecável. Digo, não existe ninguém assim. Mas pode existir pessoas que pareçam impecáveis. Agora, você vê que se você pega o exemplo de Jesus Cristo, ele não fez a menor questão de parecer decente. Então, é a imitação de Cristo. Quer dizer, primeiro, tem um Deus que me conhece mais do que eu mesmo. Ou como dizia Paulo Claudel, é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Né? E é para esse que você tem que se dirigir, é para esse que você tem que mostrar as coisas. Mostrar o que você é verdadeiramente, né? Então, isso não vai te dar uma consciência tranquila. Ter uma consciência tranquila não é próprio de um cristão. Né? Nós temos a consciência para ela nos atormentar todo dia. Ela mostrar que nós não estamos dentro do padrão. E não estaremos jamais. Então, aquele pedaço que falta, Deus vai ter que botar ali na última hora. Vai tirar dele e botar ali. É o que ele vai fazer. Existem duas frases que, para mim, revelam uma alma imediatamente. A primeira é, eu não tenho medo. Tenho medo, o que significa? Quem foi que lhe perguntou se você tem medo? Não é disso que nós estamos falando. Se você diz isso, é porque você está com medo. E a segunda é, eu tenho a consciência tranquila. Então é que nem aquele presidente argentino, que esqueci o nome, dizia, não, ele tem a consciência limpa porque ele jamais usa. Então é isso, quer dizer, não existe o autoconhecimento se você não tem um número enorme de superfícies de reflexão nas quais você possa se comparar. Não é isso? Você vira, não é à toa, vamos dizer, que os grandes psicólogos, todos eles, têm uma cultura literária imensa. Você pega a obra do Jung, que seria o Jung sem ele ter lido tudo quanto é romance, peça de teatro, etc. Esses são os pontos de comparação. Né? O próprio Freud tem isso. Né? Aliás, o Freud, ele pode estar errado um monte de coisa, mas o Freud é um escritor maravilhoso. Melhor que o Jung, é? Então, Tem mais perguntas? Olá, tem várias perguntas aqui. Então faça. É, uma é sobre o cânone nacional, né? O que lê da literatura do brasileiro. Será que o pessoal está ouvindo? Não, peraí. Fale. Aqui na... Várias perguntas dos alunos online sobre o cânone brasileiro, tá ligado? Quais obras lerem da literatura no brasileiro? E a outra é sobre a ordem de leitura das obras clássicas. Qual a melhor ordem? Olha, eu nunca tive ordem nenhuma, eu ia com o produto que eu consegui encontrar. Quer dizer, mas isso eu expliquei no curso sobre como se tornar um estudante sério. Antes de tudo, você fazer a bibliografia mais completa possível do assunto. A bibliografia que acompanhe a evolução dos estilos, das ideias, das formas e dos problemas. É certo? Desde o início até agora. E você, então, pegar essa lista, transformar numa bibliografia organizada e você dizer, olha, isso aqui é o que eu vou ler pelo resto da minha vida. Posso ler alguma coisa a mais, a menos não. Esse é o princípio de tudo. Agora, existe na minha parte uma lista chamada 100 melhores livros brasileiros. Ela está um pouco desatualizada. Ela foi feita aqui uns 20 ou 30 anos atrás, mas também nada se publicou nos últimos 20 ou 30 anos que mereça tanta atenção. Né? Pausa para os comerciais, exceto os meus livros. Não tem outro, né? É por isso que eu digo, minha avó foi profética, ela deu o nome de sobrevivente, do morreu todo mundo, sobrou eu, meu Deus do céu. E um pouco antes tinha o Josué Montello, tinha o Herberto Salles, tinha o Meira Pena, tinha o Paulo Mercadante, tinha o Paulo Francis, tinha um monte de gente. Depois morreu todo mundo, sobrou eu, pô. O que você acha da produção literária brasileira dos últimos 40 anos? O que vai sobrar? O que pode ainda ser lido daqui 100 anos? Hã? Eu lamento informar, vai sobrar só eu. Em poesia tinha o Bruno Tolentino, né? Sim, mas o Bruno Tolentino também, o que, é que ele fez? Morreu. É. Então, morreu todo mundo, morreu até o Bruno Tolentino. Não, mas os livros é o negócio do Milor Fernandes, né? Deus morreu, Marx morreu e eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. A última grande obra foi a própria morte. Foi. Mas olha, eu acho assim, a carreira do Bruno, ela foi um fracasso. Porque ele, ao chegar ao Brasil, a obra inteira dele estava escrita já. É? E ele, daí para dentro, não fez mais nada. Ele só editou os textos para publicação. Eu esperava que ele tivesse um papel pedagógico na educação literária da juventude brasileira. Tá? Falhou tudo. O Bruno era muito influenciável, assim, chegava, ia para as festinhas, tomava uns picos, etc. Ele acabou não fazendo nada. O Brasil olha, o Bruno Tolentino estava bom para morar na Inglaterra. A sociedade brasileira, para você resistir ao caos brasileiro, você precisa ter certas qualidades, né, que um menino de boa família como o Bruno não tem. Você precisa ter nascido no fundo do poço, ter sido criado na rua, que nem eu. Daí você adquire o anticorpo. Agora, sem isso, não. Menino que aos 20 anos vai para a Inglaterra, estuda em Oxford, é isso. Chega no Brasil, o Brasil vai te matar. Como matou mesmo. Que era o mesmo problema do Zé Guilherme Melchior. Ele não poderia sobreviver nesse meio. O meio era brega demais para ele. Né? Rapaz, o que eu vou dizer? Olha, eu acho que se você pegar a língua nacional, a língua portuguesa do Brasil tem dois aspectos importantes. Então, em primeiro lugar, ela é uma língua de juristas e oradores. Não é uma língua de poetas, não é uma língua de romancistas. Se você pegar assim, o que é o supremo modelo de estilo brasileiro? Rui Barbosa, né? Ou Euclides da Cunha. Então, são escritores que usam um vocabulário imenso, períodos de 10, 15, 20, 30 linhas, perfeitamente articulados, graças ao maravilhoso sistema de verbos e conjunções. Então, essa é uma característica. Outra característica é a sua vocação para o esculacho. E eu, assim, eu criei o meu estilo a partir dessas duas coisas. Eu quero misturar, né, a solenidade do Rui Barbosa com o esculacho do Ronald Golias. É. E eu acho que eu faço isso. E, tá, e tem funcionado. Se você pegar outras nações, se você pegar a língua francesa, por exemplo, a língua francesa tem um gênio da polidez, de ser agradável para as pessoas. É um negócio impressionante. É isso? Até para xingar um cara, você parece que xinga com educação. Né? Decadence avec élégance. Decadence avec élégance. Então, pegar um inglês. O inglês é a língua melhor para você parecer um isentão. Para você parecer que você é muito superior ao assunto. Você não toma partido. É. Né? Então, é a língua dos eufemismos. Não é? Tudo que você faz em inglês, você vai dar um floreado para não dar a impressão de que é assim. Né? Hoje mesmo eu estava lendo Aldous Huxley, aquela coleção de ensaios que vocês me deram. O Aldous Huxley é exatamente assim, ele nunca está a favor de nada, nem contra nada, ele está sempre por cima. Né? Eu acho que foi por isso que os ingleses chegaram a dominar o mundo, os ingleses americanos. Né? Que é o understatement. Understatement, tudo understatement. Ele fala tudo entre dentes. Né? Quer dizer, o uso do dente... Voltaire dizia que ele não podia aprender inglês porque ele não tinha dentes. Né? Então, é verdade. Quer dizer, o uso dos dentes na língua inglesa é um negócio simbólico, porque eles falam tudo entre dentes. E assim por diante, é? Você pega o alemão. O alemão é língua de fadas e duendes. O alemão é para falar no fundo da floresta, um negócio misterioso pra caramba, né? Cheio de bruxaria em volta. E assim por diante. Bom, eu acho que tem mais perguntas aí. Eu tenho uma última pergunta. É que você, às vezes, recebe perguntas de alunos, mais ou menos assim, professor, como é que eu faço para aprender a escrever, além de eu ler os clássicos, eu leio, mas eu não consigo... Aí você sempre responde que, para você escrever bem, por exemplo, em português, você tem que amar a língua portuguesa. Isso é a primeira coisa. E o que eu queria perguntar é exatamente esse contraste que você ama, essa mistura entre o esculacho e a linguagem que você falou no início, que é do Rui Barbosa. É oratório e esculacho. Uhum. Então, se você lê, sei lá, o Padre Vieira, o Padre Bernardes, Rui Barbosa, né? Ali você vê a língua portuguesa no máximo da sua força. Não é isso? Mas, ao mesmo tempo, a língua de todos os dias no Brasil, ela é cheia de ambiguidades e duplos sentidos que um estrangeiro não pega, simplesmente. Você acha que é a língua melhor do mundo para você contar uma piada, não tem outra. Né? Eu sou louco, sou tarado pela língua portuguesa, tanto de Portugal quanto do Brasil. Né? Então, essa é a primeira condição, você tem que amar essa língua e ver o que ela tem de específico, que talentos que ela desenvolve por si. Tá certo? A segunda coisa é você aprender a copiar os grandes escritores. Né? Você está lendo o cara, experimenta escrever coisas no estilo dele, copia o mais possível para dar o mesmo efeito. É sempre assim que as pessoas aprenderam a escrever, não foi de outra maneira. Só que você não vai copiar um, você vai copiar 20, 30, 100. E no fim, disso vai sair o seu estilo. Também precisa ver o seguinte, é um negócio que eu lhe falei isso no encontro lá de Vassouras. É o problema de você encontrar a sua própria voz. É você conseguir falar as coisas de tal modo como se você estivesse falando com o próprio Deus, que te conhece, né? E ao qual não adianta mentir e não adianta fingir. Né? Então, a voz com que você fala com Deus, né, no exame de consciência, essa é a sua verdadeira voz. Mas não pode entrar um elemento teatral aí, né? Você chegar para Deus fingindo um remorso desgraçado. Não, eu estou arrependido, mas não tanto. Né? Essa é a sua verdade, é? Quer dizer, eu estou arrependido, mas eu tenho um monte de desculpa para apresentar, eu não vou apresentar aqui porque você já conhece todas. Então você também graduar o julgamento que você faz de si mesmo de acordo com o bom senso e usar para você o mesmo critério que você usaria para um outro e não um critério teatral exagerado. Você não se entra na histeria? Não é isso? Muitas vezes eu tive que confessar para Deus o seguinte: ó, Deus, eu cometi tal pecado, eu não sinto que é um pecado. Mas a igreja diz e, portanto, deve ser. Né? Mas lamento, isso não chegou a penetrar na minha consciência emocional. Entrou na consciência intelectual apenas. Quem já não teve essa experiência? Todo mundo tem, mas ele não fala assim com Deus, né? Só que digo, mas é para falar assim, porque essa é a sua verdade e ele te conhece. Tem mais aí? Última, hein? Essa é a última. Tá. É, existem estudos de diversas áreas, como história, política, filosofia, livros literários, etc. Deve existir uma ordem de precedência de assuntos ou é possível atacar tudo aos poucos e ao mesmo tempo? Olha, a cultura literária, antes de tudo, é a cultura histórica em segundo lugar. Depois vem o resto. Porque são essas que produzem criações de valor permanente. Na ciência nada tem valor permanente. Por isso que eu achava absurdo. Tinha uma época que eu trabalhava na revista da Fundação Vitor Civita, dirigida aos professores do ensino primário e secundário. E toda hora aparecia alguém dizendo: o ensino da ciência tem que acompanhar a pesquisa. Eu digo, para quê? Quando você crescer, essa pesquisa já foi embora, já veio outra. Quer dizer, isso é inalcançável, é que nem o cachorro persegue o próprio rabo. Então, o que você tem que ensinar da ciência? Aquilo que nela tem valor permanente. Né? E foi o que eu tive a felicidade de estudar a ciência com um sujeito assim, com o cara entendia isso. Né? O que ele queria nos passar é o espírito da investigação científica e não esta ou aquela conclusão da ciência. Né? E esse espírito você observa não só na ciência de hoje, tá certo? Mas em qualquer cientista das épocas passadas. História da ciência é mais importante. Né? Você saber a história da ciência é mais importante do que a própria ciência. Ou seja, faz parte da cultura histórica, de certa forma. Faz parte da cultura histórica, sem sombra de dúvida. Né? Então, você estudar a ciência no contexto geral da história. Tá certo? Mas a história é a história das coisas que, como dizia Ranke, é aquilo que efetivamente se passou. Mas você não sabe medir o valor do que se passou se você não tem superfícies de comparação. E são as histórias imaginárias, meu Deus do céu. Está entendendo? Literatura. É. Por exemplo, eu duvido que o sujeito possa entender alguma coisa de Napoleão se ele não leu Crime e Castigo. Porque aquilo é a repercussão da existência de Napoleão na alma de um Zé Mané. Como eles têm milhões de Zé Manés, como mesmo, todos eles querem ser Napoleão Bonaparte. Então aí você entende o que foi Napoleão Bonaparte historicamente para toda essa geração. E evidentemente isso não tem nada a ver com a história concreta de Napoleão Bonaparte. Né? Mas é a imagem de Napoleão Bonaparte. Né? Houve um sujeito também, um amigo do Erich Voegelin, que escreveu a história das imagens de Júlio César ao longo da história. É. Como era o nome do cara? Até esqueci. Esqueci o nome do cara agora. Bom, então vamos parar por aí. Eu também tenho uma pergunta. Vamos jantar? Posso sugerir um livro? Pode. Eu descobri recentemente um historiador que escreveu 4 livros. Ele é do Espírito Santo, morreu em 2004. Excelente. Se chama A Fascinante História do Livro. E ele, quem é o autor? É João, tem vários nomes, Teixeira. Ele é um do Instituto Histórico Geográfico. Eu não conheço o autor, não posso nem recomendar. Sim, nem impugnar. Eu me recomendaram, eu estou lendo o primeiro, e ele está falando da Babilônia, das bibliotecas, fala de uma biblioteca que foi descoberta recentemente, de barrinha de barro, escrito coisas fabulosas, e é fascinante. Ele pode ser muito interessante, mas quando eu digo que as pessoas estudarem história, você vai estudar... Na história você vai usar o mesmo critério para o resto. Você vai pegar os clássicos da história. Muitos livros clássicos de história estão superados pela pesquisa subsequente. Se você pegar o Leopold von Ranke, está superado em muita coisa. Né? O livro dele sobre os papas já foi muito criticado. Se você pegar o Hippolyte Taine, que é um gênio da história, você vê que 80% da história que ele está contando ali é imaginário, ele entendeu errado, ele inventou, mas ali tem um modelo de raciocínio histórico. Então, vale mais. O Jacob Burckhardt, o conceito de renascença do Jacob Burckhardt já foi impugnado mil vezes, mas o livro dele sobre a renascença conserva o valor por ter sido, vamos dizer, uma etapa no desenvolvimento da própria consciência histórica. Ou os livros antigos, o livro de Júlio César, sobre as guerras gálicas, tá certo? Tito Lívio, tá certo? O Tácito, o Heródoto, Políbio, tudo isso. Os antigos, grego romano, gostavam muito de história. Existem muitos livros que não são propriamente história no sentido atual, história científica, mas são crônicas, que têm um valor imenso. Se você pegar o livro do Ápio, que chama Noites Áticas. Né? Então, são episódios soltos aqui, ali, mas que te dá uma ideia da riqueza desse mundo greco-romano. Né? Veja, a cultura greco-romana é absolutamente fundamental, mas eu não recomendo que comece por ela. Em vez de você seguir a ordem cronológica, você deve começar por aquilo que é mais próximo. Por exemplo, o romance do século XIX, Balzac, Stendhal, Dostoiévski, Dickens, Tolstói, por aí, o Alessandro Manzoni. Nome aqui, professor. José Teixeira de Oliveira, e tem mais uma coisa, o português dele é lindo, professor, ele escreve muito bem. Eu vou procurar. Obrigado pela dica. Então é isso, gente. Por hoje é só. Vamos jantar. Amanhã, quem quiser assistir a aula do COF, que provavelmente vai ser a continuação daquele negócio da 68, pode vir.